Shalom, shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Dagoberto Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos continuar a leitura do nosso livro A Resolução de Todo Homem. Livro escrito por Kendrick Alcorn, leitura autorizada pela editora BV Books. Nós estamos dando continuidade ao capítulo 14, Decida Ser Fiel. Serei fiel à sua igreja. Deus nunca pretendeu que você vivesse sua jornada espiritual sozinho. Ao criar laços com Cristo, você também pode criar laços espirituais com todos que estão em Cristo. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros de um ou dos outros. Romanos 12, 5. Estamos permanentemente unidos e precisamos um dos outros. Seja você casado ou solteiro, se Jesus é seu Senhor, a igreja é a sua família espiritual. E por isso é preciso ser fiel à sua igreja. Talvez você seja novo na igreja ou pode ser que você já tenha sido traído no passado pelos então chamados cristãos. Se for o caso, você está em boa companhia, porque os maiores inimigos de Jesus foram os religiosos, fiéis, hipócritas de seu tempo. Foram eles os que traíram e planejaram sua crucificação. Todas as pessoas foram e podem ser hipócritas em uma ou mais áreas das suas vidas, dentro ou fora da igreja. Mas não deixe que fiéis que fazem as coisas erradas te impeçam de fazer a certa. Isso nunca deve ser uma desculpa para desistir da igreja ou não se envolver. Na verdade, esse é mais um motivo para integrar-se em uma. Porque todos precisamos de ajuda de Deus, todos precisamos de apoio espiritual das pessoas nessa jornada. A verdade é que nenhum de nós é perfeito. Por favor, não pense que porque estamos escrevendo esse livro, que achamos que somos, estamos longe da perfeição e continuamos a ser desafiados pela verdade divina quando compartilhamos essas páginas. Mas é por isso que somos tão apaixonados pela igreja. É o nosso sistema de apoio espiritual. Todos precisamos de pessoas piedosas à nossa volta, para que possamos aprender com os erros um do outro e ajudarmos uns aos outros. As escrituras nos dizem: exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Hebreus 3:13. Para levarmos as cargas um dos outros e assim cumpriremos a lei de Cristo, Gálatas 6:2. As igrejas compõem-se de pessoas como nós, pecadores, que entregaram suas vidas a Cristo e estão aprendendo a caminhar em graça, amor e verdade. É por isso que a Bíblia diz: consideremos-nos uns aos outros, para nós nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai apaixonando aquele dia. Hebreus 10, 24, 25. Jesus chama a igreja de sua noiva, sua amada, seu corpo. Ele está sempre trabalhando por meio da igreja para realizar seus propósitos em todo o mundo. Ele a chama morreu por ela e está preparando-a para o céu. Efésios 5, 25 a 27. Então, se você diz que ama Jesus, mas evita ir à igreja, é o mesmo que dizer a ele: eu te amo, mas não suporto a tua noiva. Pessoas maravilhosas que amam a Deus e ao próximo estão entre aquelas encontradas na igreja. Pessoas que vão torcer por suas esperanças, incentivar seus sonhos, celebrar suas alegrias e ficar ao seu lado na sala de emergência ou chorar com você em um funeral. Elas vão oferecer seus ombros para você chorar e vão te ajudar a carregar o seu fardo. Deus quer que todos os cristãos estejam intimamente ligados uns aos outros. É lá que você vai encontrar homens que vão te defender, te desafiar a travar as batalhas da vida com você. Não é hora de se esconder. Se você não foi à igreja nos últimos meses, é hora de voltar e de se envolver. Aqui são os 4 passos para ser bem sucedido ao congregar em uma igreja. Primeiro, congregue e envolva-se. Como você pode se sentir amado, querido e amparado se você nunca está lá? Congregue ativamente, não apenas de vez em quando. Se você não se sente, e se quando você for, não se sente na última fileira no domingo de manhã, e depois saia correndo para o seu carro durante o louvor final. Participe de um pequeno grupo de estudo da Bíblia. Faça-se útil e não fique olhando de longe. Entregue-se totalmente e regozije. Segundo, fixe os olhos em Jesus, não nas pessoas. Jesus não deixará você, mas as pessoas sim. Mas permita-se que elas sejam humanas e perdoe-as quando elas te desapontarem. Seja misericordioso da forma como você espera que os outros sejam com você. Evite ofender e saiba perdoar. Terceiro, seja uma bênção, não um estorvo. Deixe o amor ser a sua motivação por tudo. E não faça nada por reconhecimento e admiração. Não espere os outros fazerem tudo. Faça você a sua parte. Não espere só receber. Dê, sirva e incentive. Use os dons e talentos que Deus lhe deu para ser um membro edificador do corpo. É a contribuição de cada um que mantém mais ligados. Cada parte faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Efésios 4,16. Quarto, finalmente, compartilhe a vida com outros cristãos. Convide-os para o seu mundo. Deus quer que façamos parte da vida uns dos outros, desafiando, amando e ajudando uns aos outros. Vamos chorar, nos alegrar e construir a vida juntos. A igreja precisa de você e você precisa dela. Deus idealizou isso para que, enquanto cristãos, multipliquemos as alegrias uns dos outros e compartilhemos nossas tristezas. Quanto mais unidos formos a outros membros da igreja, mais celebraremos quando um membro se casar, der a luz, tiver uma oração respondida, receber uma oferta de trabalho, abandonar um vício ou se reconciliar com um membro distante da família. A alegria deles é a nossa, porque nós somos um só. Trata-se de uma grande partilha familiar na alegria de Deus. João 15, 11 e 17, versículo 13. E não de um clubinho. Ao próprio Deus, deleitando-se na unidade e no seu bem e no bem do seu povo. Salmo 133, 1. Portanto, invista sua vida na crença da Bíblia e da Igreja de Cristo e promova a alegria dos outros. Promova a alegria dos outros, dando a você mesmo mais oportunidades de se alegrar. Deus irá corresponder e exceder a sua fidelidade à Igreja com o seu amor fiel. Hoje eu deixo esse áudio para meditação e um forte abraço a todos e até amanhã, se Deus permitir. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.